São 3178, boa noite, antes da aproximação, aguardando o pista livre, ajustando 0 no 5. Sinal 6224, táxi via Alfa, reporta antes do TFC Juliette. Alfa, sala 6, 6224. Alfa 084 Tower. Go ahead, Alfa 084. Confirm if do you have the traffic on finding sign? After the traffic line up and rate runway 10. Protegimento correto, chama pronto, portão 05. Xené 6224, autorizado Juliette, para o portão 03. Xené, portão 03, 6224. Volta 3178, livrou na segunda. Então, 3178, táxi via Alfa, para manter a posição antes da taxiway Juliette, aguardando a liberação do gate 06. Alfa, aguardando antes da Juliette para a liberação 06, 3178. Azul 4980, boa noite, tanto ponto de espera está pronto. Tango Yankee Hotel, aguarde só um minuto. Tem ninguém chamar a torre? O Azul 4980, no ponto de espera, está pronto, aqui são José. Gente, Azul 4980, após a decolagem do Airbus da Europa, alinha e mantém na guarda a separação com o mesmo perfil de saída. Gente, após a decolagem, está autorizado a alinhar a bandeira de 4980. Salvador, boa noite, Azul 4959, Azul 4959, confirme nível solicitado. Ciente, prepara a saída coral e aguarde cópia. Coral aguardando. Coloca. Fazareto. Um 723, descida autorizada até 4.000 pés, 1015, chegada bom. 4.000 pés, chegada bom. Tem mantenha o perfil da chegada. Temos aeronave em decolagem com... Inicialmente mantém o perfil da chegada, o gol no 723. Ele vai manter o perfil da chegada. Dona Porta, voar na 0 para 08, voar climbing, maintain flight level 390, vai a Puka de Parque. Flight level 390, vai a Puka de Parque, Europa 084. Passados 2 minutos, Azul 4980, confirme que está autorizado. Azul 4980, só mais um minuto, por gentileza. Da Morte, vai aguarda a cópia. Da Ela, da Morte, vai aguardando a cópia Azul 5001. Está 3305, aguarde para o bus. Está 3178, atento a uma aeronave da companhia que está iniciando o reboque, ingressa Juliette para o portão 06. Atento, está 3178, 06. 980, decolou Zulu 2, controle no 208. 208, boa noite. Qual é o seu sucesso? Patrulha Salvador, boa noite. Azul 42, desculpa, 4980, Pouca, cruza 1200. 4980, contato radar, vigilância, suba e mantém 350. Só mantém 350, azul 4980. Azul 4959, autorizado Ilhéus, nível 140, via Golf 677, decola da pista 10, após a decolagem curva direita na saída Coral. Transponder 5033, controle 120, decimal 8. Azul 4959, controlou para Ilhéus, nível 140, Golf 677, saída Coral, curva direita. Azul 4959, cotejamento correto, chama pronto no PAT 3. Azul 5001, pronto, copy. Mas tudo pronto, é 5001. Azul 5001, autorizado Guarulhos, nível 360, via Eupes Zulu 10, Taubaté. Decola da pista 10, faz a decolagem curva direita na saída da El, Leda, Motiva. Transponder 5032, o controle 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos, 360, decola da pista 10, curva direita da El, Leda, Motiva. Eupes Zulu 10, Taubaté. Controle 9.8, transporte 5032, azul 51, puro testamento no 09. Azul 5001, não guarda o capuz. Ah, guarda o capuz. Guarda o capuz. Azul 5001, autorizado para inspecionamento com portão 09, chama táxi. Salvador, Leão Azul, 4959, passo 3, puxa 10 centímetros. Azul 4959, aguarda pro push. Aguarda. Pode voar diretamente até o voo 7123. Salvador, aqui é o Sam Yank Hotel, estacionado aqui na remota 12 do Pátio 1. Gente. Isso é o justo. Ele vai manter no perfil, está autorizado aqui, ele é reportará estabilizado no 7-3-3. Europa 084, contact with 6 tenants, with the sensor 6-85. 85, 1-6-85. 1-6-85, this is a number, thank you, 1-2. Para o táxi, também Hotel 3305, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no zero, via Pátio Índia, no ponto de espera torre no 8, decimal 95, ajuste 1 no 0, 1 no 5. Azul 5001 para o táxi Alterna Serra, Bravo Serra Romeu, 0455 de autonomia, 68 agora. Azul 5001, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no zero, via Fátia Índia, ponto de espera torre no 895, ajuste no 0 no 5. Autorizado Fátia Índia, ponto de espera 1895 no 095, azul 5001. Azul 4959 autorizado no pátio 3, chama táxi. Bom, 3305, boa noite, autorizado ingresso e decolagem pista 1 a 0, vento 140 graus, 06 nós. Salvador, boa noite, é o Azul 2774, Centro da Terra, para Porto Seguro. 2685 para Azul 4980, boa noite. Gol 1723, completa a final, pista 10015, turno 1 no 8. 295, gol no 723. 5001. Decolagem autorizada pela torre? Afirmo. Pensa ali e mantenha a cordura de decolagem. Boa noite, jogou no 723. Foram 723, continue a aproximação, aguardando a pista livre, ajustando a 095. 2 contra o gol no 713. Então 3305 decolou aos agora aos 23, aos 21, corrigindo. Controle no 208, bom voo. Toma controle, então 3305, boa noite. Autorizado até 4, corrigindo. Então nível de voo 050, 1015, ajuste em Salvador, via chegada a Mário. Autorizado via Mário, então 050, cuidado de Guaitape. É 212, mantenha o perfil da chegada a Mário. Azul 2774, autorizado Porto Seguro, nível 180, via Golf 677, decola da pista no zero. Após a decolagem, curva à direita na saída Coral. transponder 5037, controle 120.8. Via da El. Corrijo, via saída pública. Restrito ao 250, corrijo. Este submantenha 330, via saída pública. 330, San 330. Olho 208, só me confirma, o transponder é 5037? Afirmo, 5037. 5037, muito obrigado. O contagiamento correto, chama pronto no 43. Verão 9973, prepara a saída da árvore elétrica e a guarda-costa. 990, bom 7-3-3. Decolou agora os 24, contra o Ministério 208. 208, eu sou 5 do 001, obrigado. Azul 4959, após o Boeing na curtíssima linha, mantém pista na zero. Sete, dois, três, solo aos 25, direita, Fox, calo 1, 2, 1, 2, 1. 1, 7, 2, 3. Luno 723, táxi de Alfa, Juliette, portão 04. Alfa, Juliette, portão 4, Luno 723. Federal 9973, pronto, Fabiano. Federal 9973, autorizado com fins, nível 360, via Upper, Zulu 21. Decolada pistola 0, após a decolagem, curva direita, na saída Arbor, transição Elefa. Transponder 5043, o controle 120.8. Federal 9973, a mensagem veio ininteligível, poderia repetir o cotejamento. Não compreendo ainda, Federal 9973, faz só um cheque no rádio. Não consegui compreender ainda, Federal 9973. Federal 9973, na escuta do sal? Na escuta, como recebe? Olha, tá muito ruim a informação, tá... Tá baixa, tá meio enfiada. direita, passa novamente no Sequer Rádio. Ok, seguinte, aguarde. Essa frequência aqui tá ruim. O na 723 aqui tá, a gente tá mesmo na tanto do sideral como do solo, é um, se fosse um apito de fundo. Hein? Copiou aí, solo? Alfa, Romeo, Alfa. soletrar a posição para o 4969? Caso não tenha condições de voar, pode manter o perfil desejado e efetuado pelo plano de voo. É Índia, Lima, Kilo, Oscar, Vitor. Ah, positivo. É início do procedimento RNAV 112, é isso? Perfeitamente. Preferimos manter a proa de Ilhéus e cancela e entra no tráfego efeito padrão. Gente, então. Vou na proa de Ilhéus. Inicialmente vou na proa de Ilhéus. E a coordenação com aquele controle, quando mais próximo para procedimento. Gente, o azul 2499. Posição do azul, voo 868 na marcha, informação criada. Voo 1868, desça e mantenha nível de voo 0620. Mantenha o perfil da chegada a mar e velocidade máxima na terminal 2509. Sim, reduzindo 2509, perfil para 060, cumprido o perfil, voo 1868. Controle Salvador, boa noite, azul 2774. 2774, suba e mantenha nível de voo 180. Subindo 180, 2774. Já cruzou 2000, autorizado coral. Confirma, senhor, é pós 2000, coral? Já cruzou 2000, está livre coral, 2774. Seguinte, voando coral, 2774. Boa noite, geral 9963. Autorizado ingresso e decolagem pistona 0, vento no 30 graus, 079. Autorizado ingresso e decolagem 9973. Verão 9973, decolou agora aos 45, controle 208, bom voo a todos. 208, obrigado, bom serviço. Abraço. Salvador, o azul 2774. Siga. Possibilidade de coordenar o nosso nível final 160? Autorizado, 160. 160, graças. Capatão, Gótica, Zulu Alfa. Santo, para onde ir? Alerta, alerta. Boa noite. 9973, contato radar. Suba e mantenha 360, direto Alerta. Subindo 360, direto Alerta, Sideral 9973. Obrigado. Após o ETAP, pode continuar a descida, passaria do 2224. 2224, 2000 pés. Livre LS, acuse no localizador, pro Duna, ajuste do altímetro 1015. Sente, autorizado aí, alerta X-Ray. Descida para 2000 pés, ajuste no 095, passaria do 2224. Afirmativo. Bono 868. Via chegada para 3.000 pés, acuse no localizador 1015. Via chegada 3.000, chama no localizador, bom, 868. Azul, 4959, controle. Serviço radar terminado, passa coral 140 ao nível, chame Ilhéus em 1201. Luz a bola, 6h30, Campinas, ajuste no 095, reporte no ponto de espera da base. Base 107, chegada a Mari. Desça e mantenha o nível de voo 05025. Federal 9973, chame Recife em 126, corrijo, chame Recife em 1288. 288, 9973. 224-0, controle a bordo 208, bom voo. 208, 224, obrigado, bom trabalho. Controle em Salvador, boa noite, 6224, Oceané. E mantenha nível de voo 190. Vigilância, sair da Conde. Polo 90 na Conde, 6224. Capitão Voz Zulu Alfa, repórter Nelly, pronto, destino 7. Estabilizando, passarelo 2224, ILS X-Ray. Corre no 1895, 2224. 1895, passarelo 2224. Corre no 868, controle. Prossiga na escuta, controle. Sua frente, a TR da passarelo, 7 milhas reduzidas. Desça e mantenha 2.000 pés. Reduza para a mínima limpa e acuse no localizador com 1015. Gol no 868. Máximo tem quanto zero? Vai manter um, não tem. O gol 1-1-5-4. Autorizado. Ingresso e decolagem pistão na zero, vento 140 graus, 079. Autorizado ingresso e decolagem, pistão na zero, gol 1-1-3-4. Agilizando manobras, o gol 1-1-3-4. Ciente, 1-1-3-4. Torre Salvador, passarelo 2224, passando externo, baixado e travado. Passaria 2224, continue a aproximação, aguardando a pista livre, ajuste no 095. Ajuste no 095, aguardando a pista livre, passaria do 2224. Papatão Bosca Zulu Alfa, decolou 53, controle no 208. 208, grato, boa noite. Controle boa, Papatão Bosca Zulu Alfa, decolado, sai da coral. Zulu Alfa. Suba e mantenha nível de voo 100 via coral. 100 via coral, o Oscar Zulu Alfa. Estabilizou o gol 868, veio o passarelo do esquerdo. Passarelo 2224, vento 140 graus, 08 nós, pouso autorizado, pistão a zero. Boa Salvador com 8568, próximo à esquerda. A frequência do controle, por favor. 1208, boa noite. Oi, Salvador, com 868, próximo à Índia Serra. Bom, 868, continua a aproximação, aguardando pista livre, a gente está na 0 no 5. Pista no 5, aguardando pista livre, 868. Finalizador, Nick. Salvador, boa noite. Gol no 134, decolou, cruza 2.500. O Nuno 34, saída PUC, via saída PUC, vigilância. Submantenha o 350. Saída PUC até o 350, o Nuno 34. Forte pista livre, o passageiro 2224. Tá livrando agora. Center, 1209. 209. Quando possível, solicita pro Adida Gov. Qual é a sua rota? Após sair da Coral, direto da Gov. Seu plano de voo previsto foi DCT da Gov? Afirmo. Firme? Afirmativo. Só pro ideal para dar gosto. Aguarde. A ideal seria a 240. Autorizar direto agora. Grato. Gol no 868, solo 58, libera a direita, solo 121, decimal 9. 8168. Ótimo. 4107, turno 895. Você vai desligar. O salvador azul 4107, boa noite. Azul 4107, avistado, ajuste 1015, reporte baixado tramado. Vai entrar, 07. Azul 2774, nível 160, posição coral, rádio de serviço radar terminado, IELS em 1203, corrijo, 1201. Achei travou, 4107. De 4107, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 3, 0 graus, meia dúzia de nós. Livre pouso, 4107.